alguém tratou de palveira. Não sei se chegamos pra jogar com a gente e se alegrar. Sempre obrigados a ficar parados e se tocar. Nossa vida foi roubada e nós temos que ficar. E aí, nesse sentido, não tem tipo que há, não queremos se assustar. A nossa alma está focando em algum lugar, temos que fazer o que nos mandar. E a gente vai ficar só no chão desse lugar, isso não vai ser de avião. Seja o nosso amigo, perdido, o nosso apego, o que quer estar no Atlético Goianiense. São caro é aquilo, mas não entende, porque não quer sair. Vai pra Atlético Goianiense. São caro é aquilo, mas não entende, porque não quer sair. Vai pra Atlético Goianiense. Estamos ansiosos pra te ver uma vez mais. Os que estão neste lugar não te deixarão mais em paz. Eu sinto como se você já estivesse aqui. Sua face não estranha, já tem como fugir daqui. E aí, se sentar, dá um ritmo que há, dá um querido se assustar. A nossa alma está batendo em algum lugar, temos que fazer o que nos mandar. E a gente vai ficar sozinho nesse lugar, isso não vai ser agora. Seja o nosso amigo, pedindo ao nosso abrigo, o que quer estar.